120, autorizado táxi, aposto na interseção, aguardando autorização para ingresso na pista 90. Autorizado táxi, contra a interseção para ingresso na pista 90. 3567, autorizado já e manter pista 90. E manter o 0, 3567. M321, decora os 31 no controle, 119, decimal 8. 198, Xandar 6321, obrigado, boa tarde. Mike, você mais que já livrou 20 milhas, perdi o contato radar. Frequência livre para o pouso. 884, passa a nível de voo 170, chame o centro Recife, na frequência 2685, alterna 2545. 2685, 2545, voo 1884. Controle Salvador, boa tarde, Xangai 6321, decolando 71. Xangai 6321, contato radar, suba via saída Argo para o nível 380. Frequência 1251, alterna 2060. É a mensagem foi no 1659, 251? Tivemos 1251, alterna 1260. Claro. 3835, 2 milhas para o externo, complete final ILS, chame a torre no 8.95. 8.95, autorizado. Pastor, no meio, autorizado final ILS, que se vê em forma estabilizada. Salvador, boa tarde, até 3835, final para o 0. A 3835, ajuste no 0 no 3, continue a aproximação, guarde pista livre. 34. A 3567, autorizado decolagem pista no 0, vento 200 graus, 07 nós. Livre decolagem no 0, está 3567. A 321. Eleva na proa, né? 321, obrigado. A 3835, reporte visual para a pista 0. Portaremos 3835. A 3567, veiculado aos 34, controle 119, decimal 8. 9-8, obrigado. 3567, decolou na subida Arbo. 3567, contato radar, suba via saída Arbo para o nível 360. Arbo via 360, então é 3567. 3235. Final, ILS ativei, chame a torre 18295. Passou no meio, a torre 295, boa. Salvador, passou no meio, estabilizado no lock. Pastor, no meio, ajuste no 0, no 3, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Portaria visual, pastor. 4.000 pés, PNH 1 no 0, no 3. Direto pelo, desce para 4.000. Lima Ideal, ABD 708. Centro 3835, no solo 35, direito no 21.9. Direito 21.9, tá, beleza. Cuidado, espera nesse setor. Curvas pela direita, ok? Pela direita, sim. 708, algum problema com quem? Negativo, aqui na coordenação, a comunicação com a companhia. Sim, em frente. Pastor no meia, visual, baixado e travado. Pastor no meia, autorizado pouso, pista no zero, vento 190 graus, 07 nós, pista molhada. Pastor no meia, livre pouso. Agora sobre vetoração, curva direita, vou ir na proa 185, limitado pelo localizador. Direita 185, limitado pelo localizador. Relativa a guarda e OLS XR da pistão agora. Sim. Continua mantendo 070, aqui? Parei de descer até 4 mil pés, 1.003 ajuste. 4 mil pés, 0708. Chame 6321, passa nível 190, chame Recife em 1260, terra 1288. Chame 6321, chame Recife, frequência 126, decimal 0, terra 128, decimal 8. 260, 328, chame 6321, roda. Pastor 16, no solo aos 40, libere à esquerda, na taxa hotel, para o pátio militar, corrigindo. Libere à direita, chame e reporte na delta em seguida. Pastor 16, livre à direita na delta, confirma. Livre à direita na eco, reporte na delta para o cruzamento, pastor 16. Gente, direita eco, reportará na delta, pastor. Vai ter a posição, afastando o meio. Condor 2-0, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 190 graus, 07 nós. Decolagem, Condor, americano. Pastor, no meio, autorizado cruzamento, via pista, ataque seu hotel, até a parte militar, estação na frequência livre. Pastor, no meio, cruza, via hotel, frequência livre. 8-8. 260-288-3567. Condor 2-0, decolado aos 4-2, controle 119-8. 19-8, obrigado, boa tarde, Condor 2-0. Controle Salvador, boa tarde, Condor 2-0, perfil da Arbor. Fora 2-5-2-0, contato um redesto, Brasil saiu da Arbor para o nível 360. Saiu da Arbor, 360-20. Para o controle. Gente, como que é nadar 1-0, 1-3, mantém o revivo visual. Reporte no través de Veracruz. Confirmando, está mantendo 500 pés? Confirma para o controle. E é que papai, como o Salvador operando IFR para pouso, perto de 1000 pés, com 5000 de visibilidade, chuva leve sobre a roda. Confirme intenções. Oxalé, 6327.0 pronto. 6327, 3 anéis decolar, pistola 0, vento 190 graus, 08 nós. Ali decola a pista 10, Oceania 6327. Aguarde o sinal do prosseguimento LS aqui da pistola 0. E a 2708, ainda mantendo o 4006. G2708 desça para 2003 ajuste, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. 2000, aguarda vetor desça 0009 e pronto. Bom 2009, precisa olhar e manter a pistola zero. Ali mantém bom 2009. manter 1000 pés em condições iguais? Eu estou mantendo pés devido ao tráfego sob vetoração descendo para 2000, sua posição de 11 horas. Vamos que é H1013, informe ingressando no corredor Interlagos, achando o código 0131. Azul 2791, autorizado via chegada a AMAN, desça para 4000 pés, 1013 ajuste. Desça para 4013, chegada a AMAN, Azul 2791. Fechamento é 327, decola 247, controle 119, décima 8. 198, muito obrigado, bom dia. Tem reporte no traveco, cola da barra, 500 pés, 1003 ajuste. Estabilizador, curve à esquerda, na proa 140, ponto estabilizado. Curve 140, passará estabilizado, 2708. O Xané 6327, contato radar, suba via saída da EL para o nível 240. Via da EL para o 240, já está curvando a direita para evitar a passagem. Autorizado, voa direto, Coral da presença. Obrigado, pois Coral. Rota-Fox, se tiver condições, vou direto para a Rota-Fox. Rota-Fox, vou direto para a Rota-Fox. Rota-Fox. Fox, seu controle, novamente. Só confirmando as condições, informo o Salvador operando IFR. Perto de 1000 pés com 5000. Confirme se prossegue IFR ou VFR especial. Está autorizado, VFR especial. Whisky e antipapal, procedimento e uso será o VLSFR da pista 1-0. 1-0, vento 190 graus, 08 nós. Autorizado de colagem 1-0, vou 2009. Azul 2708, uma milha para o externo, complete final ILS, chame a torre no 895. 2895, 2708. Tarde. 3192, contato radar dessa via chegada a Mari para o nível de voo 060. Beto Zulu Delta, controle para cima. Salvador Azul 2708. Azul 2708, ajuste altímetro 1-0-3, reporte visual para o campo. Vou parar visual. Final das pistas em uso. Fox, reporte quando visual com o campo. Alta Fox. 09, decolar 250, controle 119, decimal 8. 19, alta, igual 2009. Controle Salvador, voo 2009, 1500, subindo 240, da EL, Coral. Voo 2009, contato radar, suba via saída da EL para o nível 240. 240, via EL, voo 2009. Pro Delta Martinho Litoral, reporte próximo ao farol de Tapuã. Fox, já avisou algum campo? Sim, aqui. Show na torre, aí, 18 desse ano aqui, ao quarto Delta Fox. 18195. Controle, Oceania 6327, sinal 160. Pesado, sinal 160, Oceania 6327. 0520, passa nível 180, chama e Recife na frequência 1260, alterna 1288. Recife 1260, alterna 1288, o Conga 260. Salvador, boa tarde, é o Eco Delta Fox. Sabatão, Eco Delta Fox, ajuste no 093, ingresso na hora da 7, aporte visual com a pista. Delta Fox. Juro Delta, reporte passando através do Parque de Cupuaçu, do litoral. Parque de Cupuaçu. Raposo, pista 17, vento 190 graus, 07 nós. Pista molhada. Delta Fox, livre pouso 17. Mais 2708, solo 53, direita no 21.9. Direita no 219. Continua dessa via para 2000, QNH 1093, livre aliança que se reforma o localizador. Tanto descendo via para 2003, autorizado o aliança que se reforma o localizador. Delta, controle. Chame a turma agora na frequência 1895 para coordenar o cruzamento do campo. Sim, eu acho que eu vou telefone. Delta. Acho que o Free Form livre acionar reporte táxi. Acho que o Free Form livre acionar reporte táxi. Controle Sol Salvador, aí é Zulu Delta. Tem aqui Zulu Delta, ajuste no 0 no 3, atenção cruzamento do campo. Assume, passamos o farol de Tatuã, controle de Aracajua, baixa altura, via litoral, visual com tráfego, doutor Lange. Caio 3 Alto, prossegui pelo setor sul, cruzamento vertical da torre, reporte para cruzar o campo. Qual vertical da torre, vou reportar para cruzar o campo, Yankee Zulu Delta. Eco Delta Fox, no solo aos 5-5, pátio 5, estação na frequência livre. Delta Fox, ingrato na batalha. 3155, decolado aos 5000, controle 119, decimal 8. Canal 18, tá 3155, boa tarde. Corte, cruzando a cabeceira 28. Cruzando a cabeceira 28, o Yankee Zulu Delta. Controle Salvador, muito boa tarde, seu 3155, transfere cruzado 2000 pés na saída da EL, lenda ótima. 3155, contato radar, suba via saída da EL para o nível de voo 320. Via da EL, 320, da 3155. Alô, 2009, solicito nível 1980. Cruzado, 180. Sabe, 1980, do 2009. Angelo Delta cruzou sobre a cabeceira 28 e volta a manter a linha do litoral a 200 pés com o plano para Aracaju. Frente, aguarde a transferência entre o Delta. Guardando a transferência. Patatang Yankee, Whisky Yankee, Papá, controle. Esse aí mantém a altitude de 4.000 pés, 1.003 o ajuste para sobrevetoração, voo na proa 030, limitado pelo localizador. 030, tá. Chané 6327, voo direto IFCOV da presente, está a 53 milhas de Salvador, serviço radar terminado, chame Léo em 1201. Eu 2009, vou direto e o COV. Direto foi o COV com 2009. T27, chame Léos para coordenar a descida. Transfere controle 119, decimal 8. Yankee Delta transfere controle 119, decimal 8. Grato. 11 horas, 4 milhas, rumo Nordeste, passando 4.500 e descida para 4.000, Monteado 208. Dentro do tráfego está mantendo 060, está treinando mais 2. Bom, vamos para o 27, fazendo azul, estabilizado o localizador, 3.020 CA. 2791, no complete final ILS, chama a torre 18, décimo 95. Agora 14, Salvador, 18, décimo 95. Yankee Zulu Delta mantém o litoral, se possível informe o estimado de ingresso na terminal Aracaju e o estimado de pouso. 2791, ajuste no 03, aponte visual ao copista. 10093, 2791. Controle é o Yankee Zulu Delta. Ponte é o 1831 e o Aracaju é o 1903. Foi copiado, reporte 20 milhas de Salvador, levando a CTR. Caso de falha, vai ingressar na terminal Aracaju, chame o controle da Aracaju em 10.3. Para 20 milhas levando a CTR e vai ingressar na Aracaju, chame 2030, e a segunda vez. 31192, desça para 5.000, QNH 1903. 5.000, 1-0, 1-3, 3-2, 3-1, 9-2. Whisky, Yankee, Papá, curva à esquerda, vai na proa 360, limite permanece localizador. Vamos na 360, Whisky, Papá. Sigilo 5.000, 3-1, 9-2. para 2000, cruzando com tráfego agora aproximadamente 9 horas, 4 milhas, tráfego com rumo norte. PS 2000, autorizado sinal LSFR, nesta Pro Intercept, reporte estabilizado. 2000, nesta Pro Intercept, reporte estabilizado, TAN 3192. 2009, 51 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame e controle de leves, frequência 120 de cima 1. 201, obrigado. Zona 55, vai passar nível de voo 130, chame Recife na frequência 251, alterno 260. 289, pista molhada. 7 azul 2, 7 avião, autorizado por 190. Completa a curva direita para interceptar o 060, livre LS, ponto estabilizado. Direita 060, ponto estabilizado, tá 3192. O isso é que passar a condição de interceptar o localizador nessa proa? E você, então? Autorizado interceptar, DS 2000, 1003 ajuste. 2003 ajuste, interceptar. Safari, Cia, redução parada, velocidade de aproximação. Vai seguir a 2320 a meia dúzia de milhas à frente. Vai redução, item Safari. Chegou o FIFA, autorizado em colagem, pista 17, vento 1 a 0 graus, 1 a 0 mais. Salvador, azul 2791. Azul 2791, chama 219, seu som foi 04. 219, obrigado. 2 milhas para externo, complete final ILS, correndo 1895. 2195, obrigado. Chegou o Fulfarm, decolada 05, controle 119, decimal 8. 198, nossa, vou responder. Uniforme, contato radar, suba para o nível 060 e a saída coral. A cruzar 4000, cruzado vai direto Siri. Afirmo, a boa tarde, até 3192, estabilizado, X-ray da 1-0. Atenção 192, boa tarde. Ajuste 10, 13, mantém aproximação, reporte visual com campo, teto estimado de 1000 pés. Já estou com campo, 3192. Contato 3192, ponto autorizado, pista 10, vento 190 graus, 109, pista molhada. Lembra, posição 0, pista molhada, então 3192. Amã, cruzado via chegada Amã, desça para 4 mil pés, Penalhão na 013. Penalhão chegando no 3, descendo para 4 mil via chegada Amã, o Espa. Opa, Romeu, Oscar, uniforme Delta, controle para cima. Ascensão, nível 090, voe direto Mari, para chegada Mari, acione o código 0124, o Oscar Uniforme Delta. Papá, complete final, e ele é SFA, chame a torre 118, decima 95. 118, decima 95. 118, decima 95. Oi, Salvador, boa tarde, Papá, transmite, Papá. Papá, Salvador, estabilidade. 118, 95. Delta, controle para cima. Gente, no atraso, vai informar nesse setor, tem frequência livre, ingressando na terminal de Aracaju, chama aquele controle na frequência 120 decimal 3. Na 3192 no solo 09, libera direita e chame controle solo em 121 decimal 9. Direita, solo 219, tá 3192. Papatango, Whisky, Yankee, Papá. Papatango, Whisky, Yankee, Papá, ajuste no 013, reporte visual com campo. Confirme intenções? Tudo bem, senhor Papá. Papatango, Whisky, Yankee, Papá, Torre Salvador. O papá, senhora, bloqueou, não está no perfil, em defesa estabilizado. Sente o Whisky, Yankee, Papá, mantém a aproximação, reporte visual com campo. Ajuste no 0 no 3, pista molhada, teto estimado de 1.300 pés. Papá. Anis Eco, sem estacionamento, já é pronto para o TAG. Salvador, serviço de vigilância. Azul 41, 18, mantém o ponto de espera. Azul 41, 18. Gente, Papatango, Whisky, Yankee, Papá. Placa avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 079. Livre pouso, Whisky, Yankee, Papá. Ultra Informa, autorizado, vai direto, Serra Índia, Serra Índia, Romeu Índia. Do 4118, visual com 7 na cara, vem curta final para pouso, piscina 0. Passagem do tráfego autorizada em LMAT, piscina 0, do 4118. Oi, boa tarde, 6355, como número 2, no ponto de espera, dá 0 ponto. Xanel 6355, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Já é com o táxi autorizado via Taxi Fatal, reporte na Fatal para ingresso na pista. Xanel 6355, mantenha 4 mil pés, que nem H1013, eu acho que é uniforme Delta. Tango Whisky em Papá no solo 14, libera direita, chame controle solo em 121 decimal 9. Da libera direita 1219, Whisky em Papá. Acho que era só a Delta, controle. Confirma a velocidade indicada. 250. Bem, se possível manter essa velocidade, vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 050, limite ao localizador. Papá Sierra, deceleração para sequenciamento, curva esquerda, foi na proa 075, limitado pela magnética 1960 de cinta. Frente esquerda, 075, limitado pela magnética 1960 de cinta, o ex Papá Sierra. Acho que o uniforme de alta desça para 2.000 pés, 1.003 ao juiz. 2.000, 1.003. 5, autorizado alinhar e manter pista na zero. Alinha e mantém na zero, professor. A linha já é autorizada ingresso, pista no 7, reposto alinhado e pronto. Azul 4118, decolado ao 116, chame controle Salvador em 119, decimal 8. 19 é 8 agora, Azul 4118, obrigado, volta agora. Via saída árvore para o nível 360. Via árvore 360, 4198. Palme Oscar, uniforme Delta. Palme, por gentileza, ao controle, caso receba a informação errônea do localizador, se receber uma capturação falta do localizador. Guilherme 355, decolagem autorizada, pista no zero, vento 190 graus, 079. Estela 90, na 355. Na pré 060. Direita 060. Papá Eco, Papá Sierra, curva direita, vou ir na proa 150, limite ao localizador. Direita 150, limite ao localizador, Eco, Papá Sierra. Sierra, desça para 2000, QNH 2013. Para 2000, QNH 2013, Eco, Papá Sierra. Gol 1097, ponto 0. 1097 autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali mantém pista 10. Chalé 6355, decolada zona 8, chame controle Salvador em 119, decimal 8. 198. Chalé 6355. Chalé 6355, contato radar, subazinha saída da EL para nível 360. Pode voar direto da EL, Leda? Cruzado, Leda. Direto, Leda, 6355, tirado 360. Decolagem autorizada, pistão no 7, o vento 210 graus, 069, Charlie de Eco. Atingiu 2000, tá visual, pode coordenar com a torre e posarmos na pistão da 7. Ok, chama agora a torre na frequência 1.8.95 para o cancelamento das redes e pouso visual em 27. 27.85, obrigado. Apesar de falar de pista 10, 1.0.97. Papapá, Charlie, India Eco, decolado às 2.0, restrita 1 no meu pé, reposta através do farol de tapão. Sim, reposta através do farol de tapão, Charlie de Eco. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Oscar, uniforme Delta. Papa Romeo, Oscar, uniforme Delta, boa tarde, mantenha aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0, 1 no 3, reposta visual com campo. Você já está visual, autoriza pouso na 1 no 7. Cássaro, em forma de condições do aeródromo ainda instrumento, deverá manter a aproximação para 1-0 ou para circular 1-7. Vamos prosseguir para 1-0. Passando símbolo baixado e travado, Oscar Uniforme Delta, visual. Oscar Uniforme Delta, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 190 graus, 109. Delta. 1097, decolado às 21, chame controle Salvador em 119, decimal 8. 198, 1907, 1097. Charlie já Eco, transfere controle Salvador em 119, decimal 8. É, 1097, contato radar, subazinha saída árvore para o nível 360. E a árvore para 360, 1097. Controle Salvador, Charlie já Eco, corredor 7. Charlie já Eco, corredor 7, 1000 pés. Pela NEA 1013, reposta através do farol da barra. Reposta lá, está autorizado para direto. Seu nível solicitado. 075. Cruzado direto, destino da presente, ascensão 075. É, o controle. Aceito. Confirmando o 075 é incorreto para a Isels. Aceita o 065? Aceito. Eu consigo manter o 065. Papapá, papai Sierra, apareceu Duna, complexo final ILS, chame a torre, 1895. Já estabilizado, chamará grato a Papa Sierra. Manter pista no zero, informa o tráfego King Air em aproximação para no zero, aproximadamente 8 milhas. Estabilizado ILS, o Eco Papa Sierra, torre Salvador. Eco Papa Sierra, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no zero no 3, informa o tráfego TR da Passaredo, alinhando para decolagem. Reporte visual com campo. Passará visual com campo, Eco Papa Sierra. Já vai, vou manter a regra de voo visual. Reporte através de caixa prego, DNH 1013. Confirme o tipo do equipamento. Piso 2233, vão alinhar decolagem autorizada, pista no zero, vento 190 graus, 06 nós. Decolo 2233. Papatango, isso quem é que papá? Autorizado ingresso na pista, reporte taxa periódica, pista livre. Romeu Vitor 1-0, mantendo 2.500 pés, fica atento ao tráfego. Operando instrumento, liberar para seguir pouso 1-0 ou para circular 1-7. Usaremos na 1-0, é com a Papa Sierra. A gente mantém a aproximação, agora de autorização de pouso. É com a Papa Sierra. Já passou aqui o externo, mas está travado, é com a Papa Sierra. Sente Eco Papa Sierra, pista livre, pouso autorizado no zero, vento 190 graus, 08 nós. Papa Sierra, pista livre. Passaredo 2233, decolar 224, chame controle Salvador em 1-19, décima 8. 1-19, décima 8, 2233. Papatão, whisky, aqui, papá, se parte é o 5. Por gentileza, se tu backtrack, reporte na papá para ingresso novamente na pista, e deverá livrar na próxima esquerda na pista. Salvador, passarelo 2233, boa tarde. Passarelo 2233, contato radar, suba a saída da Momo para o nível 160. Momo até 160, 2233. É o meu Zulu de Abravo, controle. Troque o transponder para 0242. Correção azul 41118. Passa nível de voo 190, chame Recife na frequência 1260, alterna 1288. 260, 2233, azul 41. Saredo 2233, canceladas as restrições de altitude na saída moto. Cancelado as restrições, 2233, sanção 160 direto. Pastor no meia, boa tarde. Pastor no meia, autorizado táxi, reporte na táxi bem hotel para ingresso na pista. Apontará no hotel para ingresso, por favor. Boa galera. Na frequência livre, o whisky, papá. Papá Sierra, no solo 27, libera direita, chame controle, solo em 121, decimal 9. Chamará de Papá Sierra. Chamando a 355, passa 170, chame Recife em 1251, alterna 1260. 1-2-0, ponte aí. Mas todo no meio copiou a torre? Estimativo, livre cruzamento com a fora na Delta. Oscar Uniforme Delta, autorizado o cruzamento da pista no 7, reporte no ataque para o Quebec, fica livre. Estacionar frequência livre, boa tarde. Mas todo momento, chame controle solo em 1-2-1-9 para prosseguir o seu táxi. Não consigo táxi 1-2-1-9, pastor. Com 097, passou 170, chame sempre 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8. 2-6-0-2-8-8, 097, bom trabalho. Tivo, falo que o Salvador está operando em FR com teto de 1000 pés com 4000 de visibilidade. Prossegue FR ou prossegue visual especial, confirma? Autorizado, visual especial 1500 pés, reporte no través de Veracruz. Controle. Pessoal determinado, no atraso para informar, frequência livre para coordenação em pouso. Controle 1-2-2-3-3. Possível, controle 1-2-2-3-3. Possibilidade de após o bom coordenar nosso destino, barreiras? Pode coordenação. Obrigado, 2-2-3-3. Anja Bravo, confirme se a aeronave e a tripulação homologada do UFR.